desculpa. Testa 10, baixou e travou. Assinado. Lula 754, torre 1895. Lula 754. Modo Maurício, eu vou na 754. Estabilizado em ADS, está 10, avistando, baixou e travou. Ok, livre pouso, vento uma centena com 159. Gol no 74. 7, livre na 10. 08, Leda. 180, Leda, 4460. Localizador 4076. Azul 4076, complexo sinal, Sami Torre, 1895. 1895, 4076. It's not up and push report 146. This is push travel, contact, emergency 3. Está 2 milhas de Sintra, visual. Azul 4076, continua a aproximação. Tchau. Aguarde pista livre, o QNH é 1093, já pode ser bateado travado. Gente, 1093, 4076. 2-4-0. No 754 no solo, aos 33 livre direita, chame som 1, 2, 1, desse manual. 2, 1, 9, no 754. Solo, boa tarde, bom, no 754, livrou. Lono 754, táxi V Alfa, reportando seu táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, táxi 2 Juliette, reportarão no 754. Pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 149. Livre pouso no 04076. No 754, vai manter a posição em seu táxi da Juliette, aguardando para o ingresso. É, se manterá no 754. America 238, ready to taxi. America 238, taxi via Maple after taxiway India until hold point 1010, hold point tower 118.95.18.1012. Alright, we'll take the ramp India then, hold short of 10 tower 1895-1012, America 9, 238. Dono 754, aeronave da American Airlines iniciando táxi a partir do portão 11, após a passagem da mesma, ingresso Juliette, portão 08. Gente, após a aeronave 08, Dono 754. Azul 4076, taxi Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa de Alfa Juliette, 4076. Série 2230, desça para 3010, ajuste no 012. Do 4463, chame centro Recife, 125, décima 1, alterne 13325. 251-3325, 4463. Série 2230, desça para 3010, ajuste no 0 no 3. 3.013, 2230. O azul 4076 segue a aeronave da Boa Frente, Juliette 09 ao portão. Gol, Juliette, 09, 4, 0, 7, 7. Jet 6721, identifique, foi pro DITAP, desço 050, chegada a Mari. DITAP 050 na Mari, obrigado. 38, ready APM, vamos lá. American Line 238, clear the line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Clear the line up and take off runway 10, American 238. Juliette Alfa Vito, esquerda proa 200. Esquerda 200, Juliette Alfa Vito. Juliette Alfa Vito, mantenha 4.000 pés. Passarei 2230, vista para 2.000 pés, autorizado LS. Ajuste 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, autorizado LS. 2230. Juliette Alfa Vito, curva esquerda para o 140 para o localizador. Esquerda 140, Beta Bargain Medic 238 with you, out of 2, for final 360, requesting unrestricted climb. America 238, climb to 360, perform moment departure, weather control. Alright, 360, moment departure. Alfa Vito, desça para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte estabilidade. 2.000, autorizado LS, reportará o Vito. Estabilizando o ILS 2230. Chame torre 18 decimal 95. 1895 2230. Nove 941, identifique. Desça para o 060, chegada Mari. Passarei do 2230, ainda nove estado, continua a aproximação, QNH 1012, vento 100 graus, 15 nós, reporte baixado travado. Estará baixado travado, 2230. Ciente, a base de autorização de pouso, passarei 2230. Confirmando, para cair o plano da 1430, plano de instrumento ou visual? Avistado, tem livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Gente, baixar travado, 2-2-3-0. 1-1-0, aguarde contato radar, 1-8. Cobra de Salvador, Juliette Alfamito, estabilizador localizador. Gente, Juliette Alfa Vito, vai seguindo a TR-72, a 5 milhas à sua frente, com 1-1-0 nós de grau de speed. Chame torre 1-1-8 decimal 95. Obrigado. Autorizado, Cairo Lorenzo, nível 040, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto o destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 0117 no transponder. Firme, vai estar travado? Ainda negativo. Juliette Alfa Vitor, NH 1012, o vento no momento 100 graus, 139, número 2 para pouso. suficiente, Victor. Afirmo, 118.95, já possui POB? Zero meia dúzia, transfere agora a torre e o ajuste 1012, um bom voo. Salvador, funcionário 6293 para pushback acionamento, ponte 2. Funcionário 6293, portão 2 livre, reporta táxi. Reporta táxi, certo. Quilo Zulu, deve acionar a porta para ataque. Oito cinco, desça para o 050. Contato radar, estabelecido. 70 milhas, a sudoeste de Salvador. Juliette Alfa Vito, ciente, aguarde autorização de pouso. Vito. Torre Salvador, Juliette Alfa Vitor e condições para pousada 117, se possível. Quem chamou a torre? A Juliette Alfa Vitor, tem condições de pousada 117, se possível. Juliette Alfa Vitor, afirmativo. Faz autorizado o circuito pela direita e curva imediata pela esquerda. Mudança de regras de voos 47, reporte na final da 117. Senta a curva da esquerda para ingressar na final da 117, com curva à direita na final. Juliette Alfa Vitor. Correção, passarei 2230 no solo aos 48, livre direito, chame só 1219. 219, 2230. Desligado. 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 0 graus, 129. Livre pouso 97, é o Juliette Alfabeto. 230. Estilo Zulu, aguarde para táxi. No 4, 4 principal. Alfa Juliette, no 4 principal, 2230. Desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 612, web 672, mano para 2 mil. Motor de Salvador, rumo 85. Liga. Autoriza pelo menos inicialmente até o 090. Para o Meta 338. 185, desça até o 050. Contato a radar estabelecido a meia milha sudoeste de Salvador. 050, acabou. Para o Meta 338. Go ahead, América 238. Will you repeat the frequency again, please? We had no contact on 126.5. The first frequency is 126.85, and the secondary frequency is 125.45. 2685, that was it, and band up 2545, perfect, 23. 125.45, the secondary frequency. 125.45. Juliette Alfa Vitor no solo aos 49, livre à direita, chame correção. Ao estacionar, autorizado, livre a frequência. Confirma, foi feito alguma CHG adiantando o plano? Uno desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste 1 no 0 no 2. Gente, 2 mil, autorizado 3, 1 0 no 2, com 941. Salvador, boa tarde, está 3223. 3283, boa tarde. Identifique e desça até o nível 050. 050, então se repetamos desvio, está 3283. Ciente, após o término do desvio, foi para o editor. Marcelo Zuna, Piraço, está 3283. estilo Zulu, autorizado a ingressar na pista 17, aporte alinhado, pronto. Estilo Zulu, autorizado decolar da pista 17, vento 090 graus, 14 nós. Whisky Zulu ali, decola sem parada, confirme. De imediato aí a partir da Oscar, tem uma aeronave já passando externo, ok? Um Boeing 737. Autorizado, Morro São Paulo, nome o PES, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120.8, torre em 118.95 e aciona o padrão 0123. Estabilizado em LS Web 672. Semi torre 118.95672. 2-9-5, boa. Jet 672-1 na final, baixei travando. Cabe 672-1, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, quem negar no 0, no 2, o vento no momento 090 graus, no 3 nós. Guardando autorização de pouso, web 672-1. Whisky Zulu decolado aos 5-3, chame controle na frequência 120.8. Web 6721, não tem livre pouso, 90, vento 090 graus, 93 nós. Autorizado pouso 90, 6721. Desculpa, 040, direto Cairo. Batiu, pedido, está livre curva à direita, então para 040 na proa de Cairo. Quebec Serra, autorizado táxi, tem interseção Papá, reporte para ingresso na pista 17. Torre Salvador, bom dia, Canal 6216, ponto de espera da 10, igual a aeronave na curva, está pronto. Canal 6213, após o pouso da aeronave nacional, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. Alinha e mantém após a passagem da aeronave nacional, 6216. Web 6721, no solo, 55, livre direito, chame solo 121, decimal 9. 219, boa. Quebec Serra, repita a informação. Pelo Quebec Serra, autorizado a ingressar na pista 17, reporte alinhado, pronto. Salve Salvador, bom dia, objeto 6721, quebrando as coisas. Webjet 6721, bom dia, taxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. 6213, autorizado decolar, pistão 90, vento 090 graus, 119. Tipo de decolar, já está na 6213. Desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0, no 2, reporte estabilidade LS. 2, reporte na 3, 2, 3. descendo para o estilo Zulu? Afirmativo. Quatro, quatro, um, nove, LF. Chame torre, 118, decimal, 95. 895, 441. E decolador 57, chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, uma boa tarde. Controle Salvador, Oceanel 6213, passa 1300. Oceanel 6213, suba 360, saída da EL, foi pra direita. Da Leda. 90 graus, 12 nós. Livre pouso, gols 1941. 1941 confirmando, baixada travada? Afirmo, baixada travada. Pede por gentileza. Vou ir pro de Leda, 6213. Cinco desse aí, mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 2. O 328, boa tarde, identifique, desça até o nível 050, chegada a Mari. 185, controle. Desse aí, mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4-6-1-0-1-2. Romeu, boa tarde. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Agora do LCA, segue e comprou a 250 até Praia Grande, mantém sobrevoo 500 GL e permanente na sua. Frequência ciente, Babatango, Max, do dia de ontem. Romeu. Controle de Salvador, 3144, informação Lima, está mantendo 1960. 3144, identifique, desça ao 060, chegada a Mari. 060, para o Mari, 3144. 941, no táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 941. Controle Salvador, Chané 62, 13. Tomando pro agora 240.